São 3662, no solo 36, libera a direita e chama o solo em 121.9. Liberando a direita 219, vai chamar 3662. Solo, boa noite. O São 3662 e o próximo. São 3662, chamante da Juliette. A chamante da Juliette foi passada pelo nosso pessoal de solo que a gente parca. Parcaria no baixo 3, confirma por gentileza. Firmo, tá certo, tá 3662. Taxi Alfa, Kilo. Posição 01 no parte 3. Então, ingressa na Kilo. Posição 3662. Tem que mais que já avisou algum campo? 1895. Salvador, November Yankee Mike no corredor do lado. November Yankee Mike, confirma intenções. É para pouso, November Yankee Mike 917. November Yankee Mike, ciente, reporte na final 17, um ajuste no 0 no meio. O 0 no meio reportará na conta final 17, November Yankee Mike. Gol 971, no chame Recife em 1251, na alterna 13395. Boa noite. Novembank Mike, cara final da 17. Novembank Mike, avistado, livre pouso, pista 17, o vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso para o Novembank Mike da 17. Alno 5, acione identificação, chega da mar e desça para nível de voo 050, ajuste em Salvador, na 096. Prossiga. 50. Fiz 858, acendo identificação, chega da mar e desce para nível de voo 060. Fiz 858, autorizado. Vem aqui, Mike, no Solos 48, autorizado Backtrack. Libere na OSCA, ao estacionar sequência livre. Gol 096, sem identificação, chega da mar e desce para nível 070. Parque Gol 2043, 4h28, Floripa, Florianópolis, 8 mil também. Gente, Gol 9243, Patio no Índia, para 2185, ajustando 016. Atende as pontos, espera ver onde. Boa noite, você. Obrigada. Talvez amanhã aqui lá e prossiga. Salvador, boa noite. 4-3. Perdão, não. 2043, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Aline, foto. Para 1-5, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1-0-5, livre LS, reporte estabilizado. Livre está 3858. Livre 5219, copia. Vitória da Conquista, aprovado nível 200. Decola da pista 10, perfil de saída Arbórea Lefa, curva direita. Após DCT Oplor, direto. Transponder 5154, controle Salvador 129, decimal 45. Após a Lefa, posição Oplor, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. Oplor, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu. 2043, decolada 854, chama o controle em 129, decimal 45. 2945, 2043, boa noite. Foi autorizado a proa de duna, desça para 3.000 pés, ajuste 1096. O 2043, contato radar na decolagem, suba para nível 360, sede da EU, Leda Mótima. 5-2-0-4-3, autorizado. Uma 096, desça para nível de voo 050. Para 050, voo na 096. Barão no 5, complexo de aproximação, torre 118, decimal 95. Saí da guarda de coordenação. Tem 3858, desça para 2000 pães, ajuste 1096, livre LS, reporte estabilizado. Guará 15, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Metido vento 170 com 10 nós. Afirmativo. Dado. Com 1096, se enche, desça para 2000 pés, ajuste 1096. Autorizado a ajustar 1096 para 2000, vou no 095 do Maranhão. Ou 2043, autorizado direto ao bridge. Tá 3858, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 1096, reduza para 200 nós, livre LS, reporte estabilizado. O Backtrack, libere na hotel para o pátio militar, ok? Manda o estacionamento no pátio militar mesmo, né? Ou de autoridade? Ok, gente, então libera no hotel e reporte livrando, por gentileza. Salvador, 3858, estabilizado, LS X-ray da pista 10, tem um capa vista, ficará o trem. Ok, aguarde, pista livre, tá 3858. Sim, 3858. Tem condição de agilizar para o hotel? Agilizando, por gentileza, reporte livrando. .043, chame Recife em 1251, no alterno 3395. Passando Simbra, baixou e travou agora, 3858. Gente, 3850, aguarde pista livre. Aguarde. O Ará 15, ciente a estacionar a frequência livre, boa noite. Tá 3858, o vento é de 180 graus, 8 nós, o altímetro no 016, está autorizado o pouso na 10. Sim, autorizado o pouso na 10, tá localizador e eu tenho capa vista, Gol 0096. Gol 096, chame a torre, 1895. 1895, até daqui a pouco. Oi, Salvador, boa noite, Gol 1096. Gol 1096, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste na 096. Gol 1096, aguardando o livre pouso, Gol 1096. Com 3858 no solo 04, libere direito, chame o solo em 121 decimal 9. Direita solo Salvador, uma boa noite, 23858. Embaixada travado, livre pouso na 10, voo 0096. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, 1850. Livração Chame Taxi. Chame Sol 1219. Vai livrando 219, 0906. Valeu. Bom 973, Galeão aprovado nível 360, decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, pode direto Motiva. A rota via peso 1-0 Smart. Após conforme a rota do plano. Transponder 5427, controle Salvador 129.45. Do Gol 1973, Galeão 360, via peso 1-0-6-4. Decola da Euleda Motiva, a senhora 5427 e o controle Salvador 2945. Gol 1973. Gol 1973 após o SMAP, conforme a rota do plano. Negativo. Bom 973, correto, chame pronto. Tá lá. Salvador, né, Gol 1096. Gol 1096, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Gol 1096. Pronto para o táxi com 4-5 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, o pé na Salvador. Salvador 5219, pátio. Reporte para ingresso no pátio principal, ajuste no 0 no meia. Reportará para ingresso no principal, com ajuste no 0 no meia, 5219. Trip 5219 para ingresso no pátio principal. Trip 5219 Índia, no ponto para chamamento 9895, ajuste ao 0 ou no meia, bom voo. Via pátio Índia, chamará 1995, boa, 5219. E autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 8 nós. 5209, decolada zona 5, chama o controle em 129.45, bom voo. Chama 129.45, 35219. Prossiga 5219. O transponder pago pela torre? Ok, 5219, recebendo agora o 5154, sobe nível 200, voa Elefa da presente. Nossa metade. 973. Liberado. Good evening, Portugal, 019. Clear, descend to 4,000 feet, ascent 31016, point of arrival. 973 para o taxi, 13h40 de autonomia, alterna Guarulhos, 39 a bordo. 319-73, Pátio 1, Índia, no ponto para Chamitoso, 895, ajuste 10, 16. Gente, Pátio Índia, lá 22 ao 5, 973, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Boa noite, 5591, no voo a Bonfi, chama pra descida. Autorizado pro Edipelo, 5591, chama descida. De decolada, 224, estima o controle em 129, decimal 45. 2945, boa. Boa, sobe 360, sai do Del. 3 negativo, Mote, vovô Adel. Zero e TAP, desce até o 050. Cinco dois um nove, ainda negativo direto, voa Elefa, o 5219. Nós vendo 4.000 pés, 1.016. Salvador, uma boa noite, TAM 3858, informação Delta. TAM 3858, Delta, confere, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via UP Zulu 19. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, transição Fruity Fox. Romeu Oscar Tango Índia, aciona 5436, controle 129.45. Autorizado, Fortaleza 370, Opera do Lobo 19, decola da 1-0, curva esquerda, Momo Frotti, 5436, 1-2945, 3850. despejamento com Hudson pronto no 03, o TAM 3850. Camarada 3850. Sete três, chama em Recife agora, 1251, não tem 1339-5973. Boa noite, é Portugal 09, down 2000 feet, Sim Série 1016, clear the LS. Trip 5219, chama agora Recife, 1260, não tem 1288, 5219. No Rio 2, velocidade para 2009. 5591.